começando mais um episódio do Fora da Caixinha, o podcast de jogabilidade que fala sobre tudo que não são videogames, ou assuntos aleatórios, ou perguntas que vocês mandam, porque a gente tem muitos podcasts temáticos agora, né? Fica difícil o Fora da Caixa, essa interseção aí, esse diagrama de Venn, que tá ficando cada vez mais restrito. Mas eu sou o André Campos, e hoje eu estou aqui com... Eduardo Sushi! Fernando Tengu! Italista! Com a união dos seus poderes, nós formamos o Fora da Caixa. É assim que é a abertura? É assim. A gente sempre forma o Fora da Caixa no final com a união dos nossos poderes, exato. Isso. E é com a união dos poderes de vocês aí que estão escutando que esse podcast existe. Então, nosso muito obrigado por apoiar. Afinal de contas, esse é um podcast bônus do Jogabilidade. Agradecemos ao seu apoio financeiro na Orelo, né? Aos trancos e barrancos, né? Com as dificuldades, mas estamos aqui e vocês estão aí, o que é mais importante, né? Então, muito obrigado por continuarem conosco nessa jornada. Obrigado. Último Fora da Caixa pra cá, eu assisti muita coisa. E já tinha muita coisa acumulada, né, na verdade, do Fora da Caixa passado que eu poderia ter falado e não falei. Eu sei que o Sushi também assistiu bastante coisa. Imagino que, então, no caso, a Thalissa também tenha assistido, né? Sim, a gente assistiu junto alguns filmes esse final de semana, que eu acho que alguns filmes que você vai falar já. É. A gente assistiu Long Legs. Sim. A gente assistiu A Substância. Vamos falar de Long Legs, então, rapidamente, assim. Vocês gostaram de Long Legs? Não. Não, péssimo, péssimo. Eu achei que... Bom, eu também não gostei nada de Long Legs. E assim, a gente sabia... Assim, eu sabia que você não gostava. Uhum. A impressão que eu tinha da internet, no geral, da reação, da recepção das pessoas, é que era um filme muito bom. É, foi o que eu ouvi também. A gente assistiu e a gente saiu do filme meio que incrédulo. Não do quão ruim o filme é, mas incrédulo dele estar em tanta lista de melhor filme do ano. Eu juro que eu terminei o filme, eu peguei o celular, abri o Blue Sky, abri o Twitter, final do Twitter, e comecei a procurar gente elogiando esse filme pra saber por quê. O que que gostaram? É, então, o lance não é nem que assim, nossa, é um filme muito ruim. Assim, ele termina e eu fico vazio, assim, eu não tirei nada. Assim, eu meio que já apaguei ele da minha cabeça, assim. Ele não, nada dele ficou comigo, tipo, assim. Tipo, eu acho que a premissa dele, o começo dele é muito bom, ele promete muita coisa e não entrega nada. É, eu acho que ele é incompetente em tudo que ele tentou fazer. Porque pra quem não viu, a ideia é que tem um assassino... Em série. Em série, né, que... Só que aí os assassinatos em série acontecem, e aí tem todas umas regras, né, que eles acontecem próximo do aniversário de 9 anos da filha da família, e aí matam a família inteira. O pai mata. É, exato, só que não é o assassino que mata, né? De alguma forma, esse assassino influencia a família a se matar, né? O pai matar a família inteira, né? E teorizam que existe esse assassino, porque isso acontece ao longo de décadas, né? É um estilo de assassinato que vai acontecendo ao longo de décadas. Por essa frequência, eles começam a notar as semelhanças. Aí pensam, mas pera, esses assassinatos são muito próximos. Será que tem alguém manipulando as famílias? E tem as cartas. Isso. É verdade, tem as cartas. Então o filme é meio que o FBI nesse momento que tá percebendo o padrão. E tem várias coisas legais nessa premissa, né? Primeiro essa premissa de tipo, nossa, um assassino que influencia a família. Será que tem alguma coisa sobrenatural? Ou será que é uma coisa psicológica, né? Mas ao mesmo tempo tem essa parada do FBI que trabalha com pessoas psíquicas, né? Então a protagonista, ela tem alguma mediunidade, né? Ela tem uma percepção, assim, sobrenatural e tal. Então tem várias coisas interessantes na premissa, né? É, o comecinho eu acho bem interessante. Sim. Eu só acho que ele se perde muito. É tipo, as cartas, né, que o assassino deixa, é tudo codificado. Uhum. Então é interessante você ver, né, a protagonista, ela começa a pegar as cartas e tenta achar uma lógica e o alfabeto, né? Só que eles fazem isso tão rápido e tira tanto de cena. Tipo, sei lá, 5 minutos do filme. Resolveu. Resolvi, achei aqui, tá, isso tá escrito, acabou. É, em uma cena eles apresentam esse conceito da carta, esse idioma, né, símbolos, tipo um zodíaco, né, do assassinato do zodíaco lá e tal. Em uma cena eles apresentam isso. Eu acho que em menos de 10 minutos de filme depois... Já resolveu. Em uma cena, em uma outra cena, ela resolve isso. Que é meio que... nunca mais é citado no filme todo. É, eu acho que eu tava dando benefício da dúvida pro filme, mais ou menos até aquela cena que ela tá na casa dela, que tá tudo bem escuro, assim, que ela aparece, ela vai pra fora, parece que tem alguém entrando na casa dela. Que é o começo do filme. Que é, tipo, bem assustador, nossa, alguma coisa assim. Só que realmente, quando começa a investigação, a resolver, o mistério começa a ser revelado, nada. Tudo eu achei muito ruim. Até, por exemplo, o Nicolas Cage, né? Tipo... Não faz nada. Não faz mal nada. Mal aparece. Mal aparece. Ele é o vilão, né? E ele tá com uma maquiagem, tipo, super esquisita, né? Não parece que é o Nicolas Cage, assim. Só que meio cômico, né? Não é... É meio bizarro, mas não chega a ser assustador. Dá susto porque tem uma hora que chega a cara dele na tela, assim, do nada. Mas fora isso, não é uma construção muito interessante. Não é um personagem muito interessante. Não é uma construção de tensão e de mistério interessante. O filme tem 2 horas e meia. Ele é super longo. E ao mesmo tempo a impressão que dá que não acontece nada. Aí eu não sei, gente. Não, eu não consigo. A gente viu um monte de gente elogiando o Nicolas Cage, por exemplo. É. Tipo, não que a atuação dele tá horrível, coisa do tipo, mas o personagem não é um personagem interessante. É, eu acho que esse personagem num filme melhor talvez fosse legal, assim, mas aqui... Mas agora eu quero saber os spoilers. Eu quero saber qual é que é. Satanismo, ponto. Ah, é só satanismo. É, aviso de spoilers, então, assim, mas sim. É, o Nicolas Cage é um satanista que bota o Satanás na bolinha. Numa bolinha, e aí bota a bolinha numa boneca da feita filha da família que ele faz, e aí ele entrega a boneca pra família. Uma cúmplice leva essa boneca imbuída de Satanás, que é sempre uma filha, né? Uhum. Uma réplica da filha. Aí o Satanás encarna no pai, o pai mata todo mundo e se mata, e é isso. Que então, sem graça. Só que aí o plot twist é que a investigadora, né, que a gente tá acompanhando, ela passou por isso, né? Quando ela tinha 9 anos, né? Ela ia ser a filha da família com a boneca e tudo mais. Uhum. Só que a mãe dela fez um trato, né? Ela fez um pacto pra poupar a filha e tudo. E aí você descobre que a mãe dela tava envolvida na parada e tal. E aí, né, tem todo o lance da, no final da mãe ter que destruir a boneca e aí libera a filha do controle, mas não parecia que a filha tava sendo controlada antes disso também. Não. Tá meio confuso, assim, não sei, as regras não ficam muito claras. E, por exemplo, ela não tem pai. É, né? E é sempre o pai que mata. É. Aí eu achei que talvez explorasse isso, que talvez por isso que ela não foi assassinada e fizeram o acordo, mas não. E o cara morava no porão da casa dela e também não fala muito sobre isso. Entendi. E fica meio sem graça, assim, porque, tipo, começa a apresentar essa coisa toda, né? Assim, famílias com uma filha, né, que está prestes a completar 9 anos, começa, né, todos os assassinatos são nesse padrão. Aí, beleza. Nossa, eu sou a detetive, meu parceiro é esse cara aqui. Nossa, ele tem uma filha que está prestes a completar 9 anos. No dia 14, que é o dia. Será que vai acontecer alguma coisa? Tipo, é muito, sabe, muito... Meio manjado. Manjadinho, assim, né? E ao mesmo tempo, pouco satisfatório. Que triste. Não gostei nada. Não. Porque eu ouvi falar bem do filme também. Então. Assim, ele é muito bonito, muito bem filmado, né? Sim. Mas é meio que isso, assim. É. Ele tá no top de muita gente, de melhor filme de terror do ano, e eu não entendo. Caramba. Entendi também, não. Tem muita fanart, tipo, a galera fez fandom em cima. Sério? E eu fico, gente, me mostra. Por quê? Eu queria que alguém me explicasse. E o Nicolas Cage nem tem a perna longa. Não. Nem fala o que é velhinho. Ah, não come uma cenoura no filme inteiro. Poxa vida. Eu vi muita gente falando que esse é o novo Hannibal. Nossa, gente. E tipo, gente, não. O pessoal também se empolga, né? Que isso, gente. Emociona. Que horror. Que tá abalando corações aí, André, que eu sei que você amou, que é A Substância. Esse eu gostei bastante. Eu gostei muito também. É, você gostou, Sti? Não gostou muito, não? Mais ou menos. É tipo, tá mais pra mais do que pra menos, mas eu não acho essa coisa toda também, não. Absurdo. Uma coisa que... Eu não assisti o filme, mas uma coisa que eu li muito sobre Substância é que é um filme que, tipo, a gente, enquanto homem, tem dificuldade em entender a real mensagem, impacto e profundidade do filme, então, assim. Então, eu consigo entender a mensagem, mas ela bate diferente, sem dúvida. Sim, é o que eu li a respeito, sim. Inclusive, eu vi ontem alguém comentando, tipo, nossa, descobri, né, que a protagonista lá usa prótese pra fazer o filme. Os peitos são falsos, né, o corpo é editado. Tipo, ai, não existe ninguém bonita mais no mundo. Eu tava, gente, como é que você não... Você achou realmente que a pessoa tinha aquele corpo? E perdeu a mensagem. Exato, passou, né? O filme é sobre isso, tipo, é um corpo completamente real e a pessoa, nossa, ela teve que usar prótese e meu coração tá despedaçado. Tipo, gente. Complicado, né? É, porque A Substância, então, e de fato, acho que um dos melhores filmes que eu vi nos últimos anos, assim. Não sei muito, né? Gostei realmente muito. É um filme terror corporal, né? Meio... Cronenberg. Tem coisas nele que me lembra, tipo, A Mosca e coisas desse tipo. Ele usa bastante maquiagem, né? Próteses e tudo mais, assim, pra passar a mensagem. A premissa é que você acompanha a história dessa atriz, né? E ela foi premiada e teve uma carreira muito, de muito sucesso e tudo mais. Só que ela já tá chegando ali nos seus 50 anos, tá tendo um programa de ginástica na TV, lembrando a carreira da Jane Fonda, assim, o que ela teve nos anos 80 e tudo mais. E essa atriz é interpretada pela Demi Moore, né? E ela se vê sendo demitida desse programa, né? O produtor, que é o Dennis Quaid, que pessoa detestável, né? No filme, assim, o personagem. Ele demite ela porque eles querem alguém mais jovem, né? Porque ela já tá, né? Em fim de carreira, já tá muito velha e tudo mais. E é aquela coisa, assim, tipo, você olha pra Demi Moore, né? E cadê o problema, né? É, exato. Onde que tá o problema físico nessa mulher, assim? E ela tem toda essa questão, né? Uma coisa que eu achei interessante vendo em entrevistas e tal é como que o filme faz esse trabalho de trabalhar como que ela se enxerga no espelho, né? Tem várias cenas dela se enxergando no espelho, se vendo feia, assim, se achando insuficiente, se achando aquilo que o mundo está... Como o mundo tá tratando ela, né? A cena que ela vai sair com o carinha que ela encontra lá e tal. Toda hora ela vai sair e bate uma coisa, tipo, não tô bem o suficiente. Ela volta pra se arrumar, pra fazer alguma coisa, mudar alguma coisa. E ela faz isso várias vezes até ela desistir de sair, né? E é, assim, desesperador. Ao mesmo tempo que, como o Tengu disse, bate diferente. Mas, assim, eu acho que a maioria das pessoas vai se identificar com alguma parte desse sentimento, assim, de sentir fisicamente nunca bem o suficiente, né? Nunca bom o bastante. E eu acho que o problema, pra mim, do filme não é nem a mensagem ou o que ele tá tentando falar ou tal. Que eu acho que é até bem óbvio a mensagem dele. Ele não é um filme sutil, de forma alguma. Não. Meu problema com ele é que ele é, assim, eu acho um absurdo que o André, a Clarice e o Rafa um dia estavam conversando aqui. O Rafa perguntou pro André, ou comentou com o André, tipo, ah, o final da Substância é meio galhofa, né? O André, não achei galhofa, não. Aí a Clarice, não, é galhofa. O André, não é galhofa, não. E eu, nos primeiros, sei lá, 10 minutos do filme, eu já tava, tá, o filme já tá galhofa agora. Quero ver o final, porque se o final é ou não é. E, tipo, o filme inteiro é uma galhofice. E ele não tá escondendo isso, tá? Não tô falando que o filme ele não tá fazendo o que ele se propõe. Ele se propõe a ser galhofa, eu acho. Mas o que, que você define como galhofa? É que a produção dele, a estética que ele usa, a maneira que ele apresenta, é quase um Evil Dead pra mim. Mas o que isso quer dizer? É que é bobo. Então, eu não acho bobo. Eu acho absurdo, eu acho exagerado, mas eu não acho bobo. Eu acho também. E assim, não é necessariamente... Ser galhofa não é uma crítica, não é necessariamente ruim. Eu só olho rindo. Eu tava rindo assistindo o filme. Mas eu ri bastante assistindo o filme também. Mas do absurdo, do exagero, né? Do quão longe ele vai. E de, assim, completa ausência de limites, né? Assim, no filme. Ele, pra quem assistiu o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, e tudo, todo mundo, todo e tudo. É tipo isso? De absurdo? Eu discordo, porque o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo ele vai pra comédia. E esse vai pro absurdo. Eu acho que são. Mas é de absurdo. A comédia do outro filme é de absurdo. Então, mas é que o lance do Tudo em Todo Lugar é que ele vai pra uma comédia de absurdo. Esse vai pra um absurdo. Que pra mim vira comédia. Pra mim não chega a ser comédia. Eu entendo o body horror que as pessoas dizem no filme por causa da mensagem que ele quer passar, mas fora a mensagem, a parte estética do filme, pra mim é comédia. Entendi. É tão exagerado, é tudo tão exagerado que eu não consigo levar muito a sério. Esteticamente dizendo, entendeu? Entendi. A imagem, a mensagem eu sei que é muito séria, mas esteticamente eu não consigo levar a sério. Que curioso. Nossa, pra mim não rolou esse problema de jeito nenhum, assim. Eu entendo o exagero, né? E até o riso confrontado com o absurdo, né? Mas em nenhum momento eu achei comédia ou achei difícil de me conectar ou de levar a sério o que tava sendo falado. Isso pra mim não rolou. De novo, não é que eu não entendo o que o filme quer dizer. Eu entendo o que o filme quer dizer. E de novo, eu acho que o filme é até óbvio no que ele quer dizer. Mas sei lá, a maneira que ele conta essa história não é interessante pra mim. Que curioso, que pena. Mas eu gostei por causa desse absurdo, dessa... Até ser meio engraçado, esse tudo tão exagerado, foi uma das coisas que me fez gostar muito dele. Também. É que realmente, assim, é um filme que, quando eu fui assistir, né, não sabia absolutamente nada do filme, né? Então, foi bem chocante, assim, o quanto que eu não tava preparado pra onde esse filme iria. Uhum. Se você começa a assistir, né, quando o filme começa, você não imagina onde ele vai terminar, assim, o quão longe ele vai com esse conceito. Mas, ao mesmo tempo, vendo pessoas comentando sobre o filme depois, eu acho que elas dão uma exagerada, assim. Elas falam como se, tipo, nada tão absurdo jamais tivesse sido filmado na história do cinema. Não acho que é tanto assim também. Mas uma coisa que eu gosto é justamente do quão surpreendente ele é nos rumos que ele toma pra levar essa história. Porque eu acho que quando você entende a premissa dele, né, que é essa coisa, né, como eu tava contando, da atriz, apresentadora, que tá velha demais pra apresentar o trabalho, daí ela fica sabendo dessa substância, que se você injeta em você, o seu corpo de alguma forma vai parir fisicamente uma versão mais jovem de você mesmo, e aí essa versão mais jovem vai desistir por 7 dias, e aí ela tem que descansar, a sua versão original tem que viver por 7 dias, descansar, trocar, e essa troca de 7 em 7 dias entre as duas versões, com algumas regras, né, envolvidas nesse processo aí. Eu acho que quando você começa a entender essa premissa, né, eu pelo menos imaginei uma série de possibilidades de pra onde essa história iria, de como que ela iria se concluir, que o filme iria querer dizer no final e tudo mais, e eu não tava preparado pra onde ele iria em nenhum momento, assim, tudo que eu imaginei tava muito aquém de pra onde o filme vai, e cada etapa, né, dessa escalada que o filme vai levando, eu ia ficando cada vez mais impactado, mais apaixonado pelo filme, assim, sabe? Se eu achei Longlegs covarde, eu acho que a substância foi muito corajosa. Sim. Em levar o filme pra onde ele quis levar. Porque, né, o final, que é meio chocante, você vai ver que quase todo mundo odiou o final, né? A grande massa não gostou do final. Sei. Por conta desse excesso de absurdo. E eu acho que essa coragem que ele teve de levar o filme pra esse final é que torna o filme tão especial e tão diferente. Concordo. Eu gostei bastante do final, inclusive. Eu fiquei muito feliz de não ter nenhum spoiler pra um dia, pra ter esse choque de falar, não acredito que tá acontecendo isso e vai pra isso. É perfeito o final. E uma coisa, se você não viu esse filme ainda e tem pretensão de ver, uma coisa que eu acho que eu posso dizer, pra alinhar um pouco a expectativa, analise esse filme como se fosse uma história abstrata. Porque ele não tem muito pé na realidade. As coisas que acontecem, as pessoas, a lógica de pensamento dos personagens, muito do que acontece e o desenrolar da história não é muito lógico. Ele é mais pra contar essa mensagem mesmo. O filme é quase uma analogia. Uma fábula. Ele funciona dentro da realidade que ele cria, né? Dentro das regras que ele cria. Mas, de fato, se você transporta pra nossa realidade, a própria substância, né? O jeito que ela funciona, o quão específico é o jeito que ela precisa ser administrada e tratada e tudo mais, todos os processos que precisam ser feitos, nunca que uma pessoa sozinha ia conseguir fazer aquilo, sabe? Quando a gente começou a assistir, ela, né, pegou as coisinhas e começou a falar e ia ficar, sushi, como é que ela sabe que tem que enfiar ali? Como é que você enfia na sua veia sem furar com uma agulha desse tamanho? Depois, quando a Margaret Qualley, né, que é a versão mais jovem, a Sue, né, nasce, e o que ela tem que fazer ali, né, caralho, fudeu. Eu ia morrer, né, eu ia morrer, cair dura ali do lado. Não tem condição, E eu acho também, um pouco até na linguagem do filme, de, o cara na cena do camarão, no começo do filme mesmo, que é close na boca dele, ele babando, fazendo... uma sátira, né? E chacoalhando o camarão. Então, tipo, é tudo muito exagerado. Então, é exagerado no sentido de um comportamento que é um sentimento. É o sentimento dela vendo aquela pessoa e não necessariamente como alguém normal comportaria, sabe? A própria Sue, né? Tipo, quando vai mostrar ela, os closes, assim, né? E os ângulos, e ela, a bunda imensa dela na tela, e ela agachada absurdamente, assim. É tudo muito exagerado. E esse aspecto que eu tô falando não é uma crítica, de novo. Há maneiras e maneiras de contar uma história. Sim, só de que, no começo, eu tive que me adaptar um pouco a isso, porque ele começa com esse viés ligeiramente científico, só que quando eu comecei a ver o comportamento dos personagens, o absurdo de uma pessoa sair de dentro da outra, eu falei, não, ok, desliga isso. Você não pode analisar o filme com esse prisma, não é a intenção do filme até levar isso a época sério. Onde ele passa é meio abstrato, assim, né, porque, tipo, ele até tem celular, né, os personagens usam o celular em certo momento, mas não é super presente, essa vida de mídias sociais não é super presente, né, a televisão ainda é, tipo, o meio mais forte, né, e tal. E essa coisa da ginástica é muito dos anos, o quê? Anos 90. Anos 90, anos 80. Usava as polaininhas. As cores, né? As roupas também tem muito de anos 80, assim. E por isso até que o final do filme não me incomoda em relação ao resto do filme. Porque, de novo, o final do filme é um sentimento. Condiz com o resto. Pra mim, condiz com o resto. É meio que uma catarse, de certa forma, desse sentimento. Uma conclusão desse sentimento que o filme vai construindo, assim. Assim, quando gente não... Eu me recuso a entrar em spoilers, porque eu acho que todo mundo tem que assistir esse filme, mas tem um momento, né, ela tá desesperada sobre o que ela precisa fazer e ela decide fazer aquela coisa. Eu falei, nunca imaginaria que o filme ia pra esse lado. E aí, assim, eu preciso saber o que vai acontecer agora. E o que acontece é incrível, assim, é muito foda. Então, putz, amei o filme. Não dá medo o filme. Não. É filme de medo. Não. Ele é body horror, acho que por isso que tá na categoria de terror. Ele, ele é nojento. É, tem gore, mas... E tem cena que dá nervosinho, assim. Mas não dá susto, jumpscare, não sei, sei. De... Tipo assim, se você tem... É porque é engraçado, né? Porque eu tenho muito nervoso com agulha, tenho nervoso com machucado, esse tipo de coisa. Mas de alguma forma, quando isso é num filme, pra mim é ok, assim. As coisas que mais me deram nervoso foram coisas de, tipo, tem uma parte envolvendo joelho, um joelho meio travado, assim, sabe? Foi a coisa que mais me deu nervoso no filme inteiro. Dá um pouquinho de nervoso, mas eu acabei de lembrar agora a parede do banheiro, André. Aquilo não faz sentido nenhum. Em 15 minutos ia fazer aquilo, né? Parece que... Não, o fato dela morar num apartamento e não numa mansão não faz sentido nenhum também. Sentido, é só sentido. Porque a história precisa de um vizinho. De um vizinho. Sim. Então, é isso que eu quis dizer de não levar muito a sério o realismo. Porque, tipo... Ah, e por que tem aquele espaço vazio ali, sabe? É, no outdoor de frente. É. Por isso que eu acho... Ver esse filme, analisa esse filme como se ele fosse uma memória afetiva, né? Uma memória emocional de um acontecimento, né? De os sentimentos acima da razão, e é uma história sobre sentimentos e sobre analogias acima de qualquer outra coisa. Então, eu acho que até pra quem tem aflição pras coisas, igual o André falou que tem aflição de machucado, essas coisas, você acaba não pegando tanto nesse filme, porque é tão absurdo as situações. Exato. Que não parece real. É. Por exemplo, tem essa cena onde um personagem precisa costurar uma coisa em outro personagem, assim. Só que é um ferimento tão imenso e absurdo, impossível, que você... Ok. Tá costurando uma boneca, tipo... Não é real isso aqui. Não tem nenhum pé na realidade isso aqui, sabe? Então, e mesmo quando os machucados, né, é algo mais próximo da nossa realidade, a situação envolvendo tá tão absurdo, tá tão fora da nossa realidade, que você acha que não associa tanto. Acho que não causa essa coisa tipo, eca, que nojo. Não assim. É uma coisa tipo Jogos Mortais, assim. Exato. Que dá de fato nervoso. Que você sente em você, tipo, nossa. É tão absurdo que você fala, não, isso jamais aconteceria, mesmo que dá pra esse machucado acontecer na vida real. Nessa situação é impossível. Pode ser. Sim. Mas assim, eu acho que... Eu concordo com as dicas do Sushi, mas ao mesmo tempo eu acho que o filme faz um bom trabalho de te colocar nessa vibe, sabe? Ah, não, sim. Né? Eu acho que sim. Tanto que eu comentei antes que eu falei, nossa, com 5, 10 minutos de filme eu já tava achando o filme galhofa, de certa forma. Sim. Porque ele, desde o começo, ele tem essa leitura exagerada da situação toda. É. Tipo, o produtor, ele é um estereótipo ambulante, ele não é um ser humano de verdade. Ele é uma condensação do estereótipo do produtor machista, filho da puta, nojento e tal, e ele extrapola isso pra maneira que ele come, a maneira que ele fala, a maneira que ele anda, a maneira que ele se comunica. Como a câmera mostra ele. É como a câmera mostra ele. Então, ele, quando tá ele e os outros acionistas, é um bando de palhaço, sabe? Sim. Não são pessoas de verdade ali. Não. Entendeu? É, eu acho que seria estranho, né, se o filme, sei lá, a primeira meia hora do filme é extremamente realística e aí ele dá esse salto, né? Sim, mas falei um bando de palhaços como se palhaço não existisse. Palhaços e conceito que conceito é surreal. Não, mas não existe palhaço, só existe pessoa vestida de palhaço. É verdade. Mas eu acho que é justamente por conta desse, desde o começo ele ser assim, que o final pode ser do jeito sim, que é. Sim, sim. Então... Se tivesse esse pezinho na realidade, igual o André falou, o final ia ser extremamente absurdo e aí eu acho que valeria o hate. Mas ele constrói bem, né? Ele constrói super bem. Sim, sim. Eu queria, de novo, só reiterando que alguém nesse momento tá, pô, o Sushi não entendeu o filme, a vibe é constante. Sim. É só mais isso de você... É porque é comum você assistir um filme e esperar uma coisa diferente do que ele tá oferecendo. E ter esse desconexo, fazer, ah, não curti o filme porque tem esse desconexo do tipo de filme que você gostaria que o filme fosse, digamos assim. E vai em mente já que o filme, ele é bem exagerado na linguagem dele mesmo até. E pra mim, a última gota foi o banheiro. Quando o banheiro fez aquilo, não, eu falei, beleza, o filme, ele não leva a realidade dele, de certa forma, a sério. O mais importante é o que tá acontecendo. A realidade dele, ele leva a sério. A nossa, ele não leva. É uma melhor maneira de colocar, assim. É, mas a substância... Inclusive, já caiu, né, do caminhão. Caiu. Foi assim que eu vi. Não vi no cinema, não. Eu queria ter visto no cinema só pra ver a reação das pessoas. O foda é que eu e a Clarice, a gente viu no cinema, mas a sala tava tão vazia que não, a gente não vivenciou tanta reação, assim. Porque, de fato, tem algumas cenas ali que ver num cinema cheio deve ser muito legal. Você tem alguma coisa pra compartilhar com a turma hoje? Eu gostaria só muito rapidamente fazer uma pseudo-propaganda, que é de um dos animes que tá passando nessa temporada, que é A Pedrada, um dos animes mais esperados do ano, que é o famoso Dandadan. Tô ligado. Que é um anime que eu não li o mangá, mas todo mundo tava hypando pra caralho ele. Era o mais esperado, né, dessa temporada. Eu acho que sim. Que é um mangá que faz sucesso há bastante tempo. Ele, agora, essa altura, ele tá no quarto episódio, eu acho, e eu tô traduzindo ele pra Crunchyroll. Ah, boa. E eu não sei se vocês assistiram. Eu tô amando. E é uma coisa de louco, assim. É a história de amor mais linda desde Crepúsculo. Eu não fazia ideia do que era Dandadan. Eu sabia que era um mangá que as pessoas gostavam muito, e quem gostava do mangá tava muito animado por anime. Eu só sabia da premissa do lance do Alien e do Fantasma. Então, não sabia nem isso. E sabia também do estúdio, né? Que é o... Science Saru. Exato, que é o estúdio do... Mizouken, Scott Pilgrim. O filme do Inuo. Isso. É, Devil May Cry Baby. Tudo mais. Então, são produções muito fortes. Aí e tal. O primeiro episódio, ele não deixa uma impressão muito boa, assim, pra ser sincero. Ele tem um momento problemático ali no meio. É, a maneira que... A maneira que ele trata a violência sexual ali de uma maneira meio engraçadinha, tentando deixar meio leve. Eu acho que a ideia era deixar mais leve, mas deixa só mais desconfortável, acho. É. De certa forma. Acho que dá margem pra essa interpretação, assim, de vários tipos de interpretação. É muito impressionante. Eu assisti 4 episódios. Já amo esses dois personagens. Eu amo os dois. É assim, porque a história, né, a premissa. Tem uma menina que é Gyaru, né? Eu amo Gyaru, eu tô muito feliz pela representatividade. No ensino médio. O que é uma Gyaru? É uma, tipo, uma patricinha. Sim, mais ou menos, assim, eu não sei. Defenda as Gyarus. Um termo pra um, assim, Gyarus. Eu não sei dizer, sabe? As Gyarus, elas são, vieram de movimento de contracultura do Japão. É de muitos anos atrás, né? Não é algo recente. Então, antigamente, os uniformes eram longos, esperavam que as meninas tivessem um certo tipo de comportamento, que é tipo a menina boa do lar, né? E as Gyarus, elas vieram no movimento contrário. Então, elas cortavam as saias pra ficarem curtas, usavam muita maquiagem, usavam muito acessório, que era mal visto pela sociedade japonesa. Roupas mais coloridas também, roupas, né? Roupas coloridas. Tem várias vertentes do Gyaru, né? Então, elas vieram meio que com uma rebeldia jovem das mulheres. Tanto que, no primeiro episódio, né, mostra uma das amigas dela, que é uma maquiagem bem maquiagem, pintadona, que nem é maquiagem pra disfarçar, né? É uma maquiagem pra... Pra reforçar, né? Pra, tipo, o rosto pintado mesmo. Sim, antigamente as ganguras, né, que são essas que tem o rosto pintado, que elas faziam tipo bronzeamento artificial, até pra quebrar essa coisa da pele clara, né? Pura, né? Pura. Então, eu gosto muito quando tem Gyarus. Meio que deu uma morrida. Não é comum, hoje em dia, né? Meio que as mulheres já têm essa liberdade, né? Sim. Já é mais comum. Mas acho legal, porque também não só a estética, mas o comportamento, né? Fala muita gíria, fala palavrão. Elas, geralmente anime e mangá são mais porradeiras. Sim. Então eu gosto quando tem. Sim. E tem ela, que é a Momo. Inclusive, é muito engraçado porque ela é uma Gyaru que é muito fã de um ator de filme de ação dos anos 70, assim. Ela é apaixonada por esse cara e ela... Um ator que, de verdade? Um ator de verdade. Okay, um ator que resistiu de verdade. Tem ela e tem um menino nerd que ele é fanático por OVNIs e descovoadores, não sei o quê. E eles acabam se encontrando, tipo, numa situação, bota eles junto numa situação na escola. Eles começam a conversar e meio que um duvida do outro. Ela duvida pra ele que existe OVNI e ele duvida pra ela que existe fantasma. Né? Porque ela vem de uma família de médium, a avó dela é médium e tal. E ele fica tipo, fantasma não existe. Aí ela fica tipo, alienígena não existe. E aí, no primeiro episódio, um desafia o outro aí num lugar, um onde aparece fantasma, outro onde aparece OVNI, pra provar que existe ou não existe. E a partir daí, acontecem divertidas confusões e eles criam esse sentimento de como é que eu vou definir? De companheirismo, assim, de cumplicidade. Que eles só ficam, tipo, um casal que não é um casal, mas é um casal que é uma química muito foda. É muito engraçado porque, como nerdzinho, sem amizades e tudo mais, quando ela conversa com ele a primeira vez, ele já fica, me apaixonei, você é o amor da minha vida, casa comigo. Só que a relação dos dois vai indo pra um caminho de que os dois, eles não se odeiam, mas eles brigam muito constantemente. Parece pessoas de verdade. Mas num sentido que parece um casal já. Então. Um casal que briga, mas não briga de verdade. Picuinha. É tipo picuinha. Ficam provocando o outro. E assim, é incrível como ele gera umas situações bestas, mas só deixa eles mais humanos, tipo, tipo, eles estão andando junto e o cara peida. Tipo, eles estão quietos. Não, acho que ela vai provocar, agachar pra fazer alguma coisa e ele peida na cara dela. Aí você fica, caralho, o que tá passando na cabeça do escritor de fazer hahaha, ela vai agachar, ele vai peidar na cara dela. Mas é uma situação tão besta, que os dois brigando por consequência dele peidar na cara dela. É uma coisa meio orgânica, né? E você só vai indo... Peidar orgânico, realmente. E você meio que compra a relação dos dois, que parece ela tão natural, tão humana. É diferente dos romances normais de mangá, que são uma coisa muito mais platônica. Exato. Né? Muito perfeitinho. O romance deles é pé no chão, assim, né? Parece que... Meio sujo. Mais do que essa coisa idealizada, eles gostam muito do um do outro pelo que eles são de verdade, assim. Uhum. Parece que eles respeitam mais um outro do que põe num pedestal, sabe? E isso torna a experiência de assistir o Dandandan muito, muito refrescante, assim. Sim. Faz tempo que não dá pra ver uma relação, então, pelo menos na minha lembrança, assim, eu não consigo pensar num exemplo recente que seja muito parecido com esse. Sim, parece que são realmente adolescentes, né? Porque geralmente os protagonistas de anime e tal têm um comportamento que é de anime. As pessoas não falariam dessa forma, não se comportariam dessa forma, né? Adolescentes. E esses dois não, são dois adolescentes bocó, fazendo merdas, botando em confusão. Meio burro, assim. É. Mas a pegada do anime é meio que o dia a dia deles. É aventura. Tipo, assim, no primeiro episódio, um fantasma, um yokai, rouba as bolas do menino. Ah, é as bolas. Rouba o pinto e as bolas dele. Entendi. É, tá ok. Então o grande arco da história é: roubaram meu pau. Entendi. É a saga atrás do pau e das bolas do menino. Como já previsto pelo Skylab, né? Skylab, exatamente. Roubaram meu pau. É o anime biográfico. Isso. Entendi. Mas tipo, a história é essa, tipo, um casal muito divertido vivendo aventuras atrás das bolas do menino. Entendi. É meio que isso. E aí tem altas confusões sobrenaturais. Isso, exato. Entendi. Né? Meio com alienígena, meio com um fantasma de assombração. É, só entregando a premissa, que no primeiro episódio isso, você descobre que os dois estão certos. É. Sim. Existem alienígenas e fantasmas. Então, ela duvidava do alienígena, ela encontra um alienígena, ele duvidava dos fantasmas, ele encontra o Luffy. Dubla a vovó Turbo é a dubladora do Luffy. É incrível, muito bom. E ela rouba as bolas dele. Isso. Então os dois se juntam nessas aventuras de enfrentar fantasmas barras alienígenas. Entendi. Sim. E a avó dela é maravilhosa. A avó da Momo é incrível. Puta que pariu. Nossa, eu gosto demais da avó dela. Pera, a avó dela é a avó que rouba as bolas? Não. É a avó é a avó médium. A vovó Turbo é o nome do fantasma. Vovó Turbo. Que é a mesma do Mob. Que lembra no Mob, no primeiro fantasma do Mob, eles vão num túnel e tem um fantasma que vem no regaço correndo na direção. É o mesmo fantasma. É uma interpretação do mesmo fantasma. Entendi. Que é um mito que existe de verdade. É um mito recente da história do Japão. Então, assim, uma coisa que eu gostei muito de Dandandan, que eu peguei pela internet aí de comparação, é que todos os yokais, fantasmas, aliens que colocaram, existe, tipo, lendas e coisas. Pegaram muito do folclore e colocaram. E é interessante a maneira que ele vai construindo isso de, ah, esse fantasma é dessa região, então ele só tem poder nessa região, que é só aqui que eles acreditam nele. Uhum. Então, chega um ponto que eles ficam, não, a gente precisa sair dessa cidade, porque fora dessa cidade, o fantasma não tem mais força. Mas, ao mesmo tempo, a avó dela, que é médium, não teria, por exemplo, poder de enfrentar o fantasma fora da cidade, porque ela empresta os poderes dos deuses da região. Uhum. Então, ele tem essa... Ele começa, aos pouquinhos, construir essa... Botar as regras do mundo de como que os fantasmas funcionam. Uhum. E você vê que os alienígenas, eles... Não é muito claro, por enquanto, ainda, as regras dos alienígenas, mas eles têm umas paradas meio fantasmagóricas também. Meio sobrenatural, de alguma forma. Uhum. Neles. E eu não faço ideia pra onde que vai depois do quarto episódio. Mas, cara, tipo, que anime interessante, sabe? Muito interessante. Porque, refrescante. Tipo, ele é meio romance, ele é meio comédia, ele é meio ação. Ele saiu o quê? Shonen Jump? Ele é da Jump Plus. E bonito pra caralho! Nossa, como é bonito! O mangá é feito por um dos aprendizes de um mangaká. Do Chainsaw Man. Ah, isso! Ah, o cara é aprendiz do Fujimoto? Isso. Aí a gente tava vendo que são três mangakás que estão despontando e os três eram aprendizes do Fujimoto. Eram assistentes. Assistentes. Do Fujimoto. Spy Family, o Jujutsu e Dandana. Ah, isso. Pode crer. Tem uma pitada de Jujutsu no o lance paranormal lembra um pouco Jujutsu do Dandana. Mas a parada é os personagens, assim. Inclusive, o André ainda não viu, mas o motivo final, a gota d'água, assim, pra menina se apaixonar pelo nerdzinho, é porque ele tem o mesmo nome do ator que ela gosta. Perfeito. Aí quando ela descobre, fala, é isso. O amor da minha vida. E é muito engraçado que ela tá de boinha, ela ouve o nome do ator, ela derrete, ela cai no chão. É uma foda. Mas, cara, sério, tipo, que anime refrescante, assim, sabe? Tipo, coisas novas, uma dinâmica nova de personagens carismáticos pra caralho. Pô, assim, é tudo que a galera tá falando mesmo, assim. O hype tá se pagando, assim. É muito bom. E fora que a qualidade da animação e tudo mais é foda demais. Pô, abertura muito foda também. Muito foda. Muito foda. Muito foda mesmo. É do Creep Nuts, igual a segunda temporada do Mashle. Como música, eu gosto mais da música do Mashle, eu acho. Mas a abertura é muito boa. Muito foda, muito foda. Pô, então assim, não é porque eu tô traduzindo assim, mas eu recomendo demais a Dandan. Demais, demais. Inclusive, demais. Se você for assistir, assista na Crunchyroll, que vai aí você vai prestigiar isso, a, por favor, a legenda do Zengu. Exato. A gente não falou isso, mas ele tá saindo simultâneo na Netflix e na Crunchyroll. Isso. Com dublagens e legendas diferentes. Pois é. Pode parecer estranho. O que é uma loucura, né? Se parar pra pensar. Exato. Tipo, a dublagem também tem duas diferentes. É outra dublagem. Caraca, isso. Nossa, se você quer entender capitalismo tardio, pense nisso, pense nisso. É. É mais barato, é mais negócio fazer duas dublagens, duas legendas, do que, sei lá, sentar pra conversar, sabe? Tipo, sim. É realmente. É muito doido isso. Isso. E eu vou puxar uma sardinha aqui pro Tengu. A legenda da Crunchyroll é melhor. Obrigado. Então, se você tem as duas assinaturas, eu recomendaria assistir na Crunchyroll. Obrigado. Eu tenho me dedicado especialmente. Sabe, querido? Não que eu não me dedique às outras coisas. Tem um carinho. Mas, tipo, dá gosto, assim, sabe? É diferente. É diferente. Uma tangente, falando de tradução do Tengu, eu e a Thalissa, a gente assistiu o anime do Nier. Ah, olha só. A gente acabou recentemente, que foi uma tradução do Tengu também. Também. Fico triste que, eventualmente, ele para de fazer referências fora do Autômata. É. Que, no caso, o anime do Nier Autômata, especificamente, né? Só que no começo, nos primeiros, sei lá, 5 episódios, ele já faz algumas referências ao Nier original. Sim. Ele faz referência à peça de teatro do Nier Autômata, que precede o jogo, sim, né? Sim, sim. Ele Drakengard, é. Faz referência a Drakengard. Fiquei pensando, putz, será que eles vão costurar mais ao longo? E é meio que só pra dar a base, né? Eles pegam o material que precede o Autômata pra dar uma base pra quem só vai ter o Autômata como base, e tá acertado, eu acho, a decisão. Acho que sim, acho que sim. Eu só fico triste que eles não usam muito ao longo, né? De vez em quando vai aparecer uma coisa ou outra. Então, por exemplo, a Dévola e a Popula, quando elas vão ter mais importância na história, eles fazem uma recapitulação da história do Nier Replicant, por exemplo. Sim. Pra você entender quem são essas personagens. Uhum. Mas eu fico triste que não tem tanto disso. E o final do Nier Automata, ele é muito linguagem em videogame, né? Sim, muito. Então o anime, eu acho que perde um pouco do peso. É. Eles tentam adaptar aqueles mesmos eventos não, pra um anime? Não, não exatamente. Tipo, tem aquelas cenas existem, sei, mas é um pouco diferente. Tem a questão de sacrifício, tudo, mas eles abordaram de outra forma. É como não tem meio que o jogador, ele não deleta o anime do catálogo. Mas ele fala sobre deletar coisas. Entendi. Sim. Ele menciona. Sim. É, mas eu gostei, é uma adaptação dificílima de fazer. É. Também acho. Porque eu acho que o Nier Automata, ele é um videogame que ele se aproveita muito de ser um videogame. Sim. Com essa parada dos múltiplos finais, e das escolhas. Inclusive, do múltiplo final, eu achei muito interessante que o anime, ele botou umas cenas extras no final de todo episódio, contando todos os finais. Sim, os finais de piada. Até os piada, Ele faz uma marionetezinha, assim. É, faz um teatro de fantoche. É bem divertido. Ele coloca esse negócio do videogame de você fazendo essas coisas, e depois você com outros personagens vendo por outro ângulo essas mesmas coisas que você viu. Então, eu acho que o Nier Automata, ele usa muito bem o videogame como uma mídia. Então, é uma adaptação muito difícil, porque, como eu falei, ela tem negócio da peça de teatro, aí tem backstory da invasão alienígena em carta. Tem coisas inéditas também no anime. Todo o arco da A2 na Vila dos Robôs não tem no jogo, né? Eles dão uma aprofundada a mais na história dela e tal. Sim. Que eu achei interessante também. Então, é uma adaptação dificílima e eu acho que eles mandam muito bem. Eu também achei. Na medida do possível que dá pra mandar, assim. Tem algumas coisas que se perdem, é claro. Sim. Mas tem que fazer, né? Mas no geral, é uma adaptação que eu acho muito boa, muito legal. É, bem legal mesmo. Também gostei bastante. Pra fechar, então, eu queria só trazer algo que o Sushi trouxe recentemente, só pra dar uma complementada, que é o anime do One Piece, né? O tal. Instigados, né, pela jornada aí do Sushi e da Thalissa, eu e a Clarice voltamos a assistir e a gente já tá no ato 2 de Wano, né? Oh. A gente tá assistindo pela One Piece e em breve, né, nossos episódios vão acabar e a gente vai ter que ver o que a gente faz da nossa vida. Mas, o que eu queria trazer aqui, na verdade, é que é a primeira vez que eu assisto esses pedaços da história, né, no anime. Porque até então eu tinha assistido até Dressrosa por conta própria, né, na época. E aí assisti tudo, né, desde o começo com a Clarice. E aí parte de Dressrosa e a partir de Zou ali e tudo mais, sempre foi novidade pra mim no anime. De fato, assim, Whole Cake é um arco que ele é muito o fundo do poço do anime em muitos sentidos, né? De qualidade, estético, assim. De qualidade, de ritmo. Óbvio que a parte do ritmo a gente acaba sentindo menos no One Piece, né? Que é o propósito dele, afinal de contas. Mas vou te dizer que já no final de Whole Cake, assim, o anime me surpreendeu muito em qualidade de direção e de decisões, assim, né? Especialmente porque Whole Cake é um arco que ele tem uma pegada de musical, né? De uma coisa lúdica, né? Onde tem essa coisa que o poder da Big Mom, ela dá vida aos objetos. Então a ilha, né? Os objetos, as árvores e as coisas cantam e dançam, né? E tem esses números musicais no mangá que fica meio implícito, né? Você imagina que tá tendo um número musical, tem a musiquinha, né? Escrita com notinhas musicais e tudo mais. E no geral eles fizeram um trabalho ok, né? De adaptar isso. Eu fico pensando, putz, né? Os caras agora tem que fazer musical, né? Já não bastava animar uma porra desse negócio por semana aqui. Já agora a porra do Eiichiro Oda inventou de fazer musical. Mas mais pro final, especialmente no final do arco, eles meteram uma música que eu acho que não tem no mangá. Não sei se vocês vão lembrar que é uma meio ópera, assim, que é um dueto, né? Uma voz feminina, uma voz masculina, onde eles cantam meio sobre o final do arco, assim. Que eu achei muito, de muito bom gosto, muito bem feito, muito, muito emotivo, muito interessante, né? Até amarrando ali o final do arco da Pudding, né? Que é engraçado isso, porque, tipo, no mangá, eu achei ela um personagem completamente detestável, inexplicável o que acontece com o personagem dela, porque ela começa como um personagem X, daí a história decide transformar ela num personagem Y, do nada, e ao longo do resto do arco, eles decidem voltar ela pro personagem X à força, assim. A impressão que eu tive no mangá foi essa, pelo menos. E no anime, eu acho que eles conseguiram fazer isso melhor, e aí eu não sei se eles fizeram melhor no anime, ou se foi, sei lá, o jeito que foi apresentado, talvez a minha expectativa sobre o personagem, mas eu gostei muito mais de como foi feito, me pareceu mais justificado a mudança do personagem. Eu gostei muito, muito mais vendo o anime da luta contra o Katakuri, por exemplo, que não é uma luta que eu gosto particularmente, mas no mangá, nossa, eu detestei a luta. Nossa, achei muito arrastada, achei muito difícil de acompanhar. No anime eu já acho arrastada. Então, eu acho ela arrastada também. Ela demora pra cacete. Muito, muito, muito. Mas pelo menos eu achei os pontos-chave dela, eu achei que foram bem conduzidos, achei que foram bem animados, achei que foram bem dirigidos, assim. Achei que eles conseguiram valorizar os pontos fortes da luta, enquanto que no mangá, não sei, era tudo tão picotado, assim, que eu não conseguia me conectar com as coisas, não conseguia aproveitar a luta. Então, assim, Whole Cake continua sendo o meu arco favorito pós-timeskip, e eu acho que eu gosto mais ainda dele agora, tendo assistido no anime. Eu fico triste que eu não gosto muito depois do casamento pra frente. É, tipo, pra mim é engraçado que, assistindo o anime pelo menos, né, eu não gosto do começo até o casamento, que eu acho até um pouco antes do casamento, né, que é meio que aquele pedaço do Luffy na floresta, lutando contra o Kraken e aquela coisa toda, acho meio bem chato esse pedaço. Só que aí, quando eles começam a planejar pro casamento, né, e aí tem o lance do Brook no roubar o Poneglyph, e o planejamento pro casamento, né, com o Bege, o momento do casamento em si, achei muito legal, acho que é talvez o ponto alto do arco, e aí depois de fato fica bem arrastado, né, que fica aquela coisa tipo... A fuga não gosto. Vai ficar, sei lá, metade do arco agora vai ser eles fugindo da Big Mom, né, E é literalmente metade. Montada no Zeus, assim, no Prometheus, né, porque o Zeus a não me pega. Mas mesmo isso, achei que no anime foi mais suave. E aí eu não sei, né, pode ser porque eu já sabia o que ia acontecer, né, já tava com a expectativa alinhada. Então quando veio, eu já tava tipo, nossa, esse pedaço vai ser arrastado demais. E aí nem foi tanto assim. Então achei que funcionou. Numa segunda experiência, eu gostei mais ainda do arco. O que a Clarice achou do primeiro ato de Wano? Ela tá amando, assim, ela tá... Porque o começo é caricato, é exagerado, mas pra mim funciona pro propósito. Qual parte de você fala de exagerado? O drama de Wano. Ah, sim. Mas é muito One Piece também. Mas pra mim funcionou. Sim, sim. Eu porque, acho que... tipo, pô, as pessoas passam fome, mas passa fome pra caralho. Mas por que passa fome? Porque o cara é mal pra caralho, sabe? Tipo... É, não. E a água poluída, bem, né? É tudo bem então. Caricato, mas eu acho que ele faz um bom trabalho de vender o ódio. Sim, sim. Tipo, de fazer você odiar todo mundo ali. Não, e o contraste, né? Porque aí tem que agora a parte que a gente tá assistindo, eles estão apresentando a Vila Ebisu, né? Que é o pessoal sorridente lá e tal. Nossa, quando você... A revelação, as nem, coisas. Nem falo nada porque a Clarice vai editar, né? E não sei se a gente vai ter visto até lá. Mas o contraste, né? Porque estão mostrando os pessoal pobre sorrindo porque não tem o que fazer e tudo mais. Entrecortado com a festa do Orochi, né? Ele jogando a comida fora porque ele não quer comer isso aqui e tal. Então, tipo assim, é caricato, é muito na cara, né? É muito exagerado e tudo mais. Mas, pô, acho super eficiente a narrativa, assim. Até tipo... porque, até sendo já tão na cara, muita gente não entende. É. Então imagina se fosse isso. Né? Tem isso. Ainda tem gente que fala que One Piece não é político, né? Sendo tão óbvio, assim, então... Cara, realmente... isso do sorriso, eu acho muito foda. Que, assim, ele é bobo, mas eu acho que ele faz muito bem de... a vila pobre, o pessoal sorri. Que tem muito essa lógica de quem é mais rico e tal, de... Olha esse pessoal simples. Eles são felizes. Eles não têm nada, mas olha só como eles são felizes. Ah, como são... Não, na simplicidade, né? Não tem... E ele meio que pega essa lógica e meio que faz a crítica em cima dessa lógica de, olha, essa vila sorri e eles passam fome e eles são os pobres. E você acha que vai ser isso, né? De, mas é outra coisa, né? Tem mais coisa aí, exato. Então, eu acho que ele pega coisas da realidade pra fazer essa crítica de por que essas pessoas estão nessa situação e tudo mais. E é bem na cara, é bem caricato, mas pra mim acaba funcionando, assim. Sim. E de novo, assim, tô gostando mais de um ano agora assistindo o anime. É um salto de qualidade absurdo. Absurdo. Desde o começo, né? Eu acho engraçado, né? E isso acontece no mangá também. Como que quando eles chegam perto de Wano, as ondas já são aquelas ondas do Hokusai, né? Da pintura e tal. E o estilo muda naquele momento, né? Porque o começo do episódio ainda é o estilo de Whole Cake, né? Mas quando eles chegam em Wano, aí já começa aquele traço mais texturizado, aquele traço mais espessura, né? E tal. Fica muito mais bonito e muito mais bem animado. Mas de fato, assim, eu já comecei a sentir na luta do Katakuri, assim, um pouco dessa melhoria da animação, né? Eu achava que ia ser no corte seco, assim, pra Wano. E já foi um pouco antes mesmo. André, atropelando um pouco, vocês assistiram Fun Letter? Não assistimos ainda. É bom. Mas eu tô ligado que é maneiro. Que ele foi dirigido pela moça que você curte. Megumi Shitani. E é foda. Muito foda. A maior apaixonada pelo One Piece que existe, né? Não, essa mulher aí tá carregando o anime nas costas. Exato. Assim, não é só ela, mas... Sim. A direção, no geral, melhorou muito. Inclusive, o reboot podia ser dela, né? Podia, né? Ela tem dirigido o One Piece? Ela é a diretora principal, ela não dirige todos os episódios, mas ela é meio que a diretora geral, tipo a showrunner, digamos assim. Uhum. Ela começou a pegar episódios em Whole Cake, pegou bastante em um ano e agora é a diretora principal. Pode crer. E ela que dirigiu as aberturas recentes. Pode crer. Essa abertura tava ruim. Tava. A anterior, né, a que a gente tá agora, porque agora a gente tá na Over the Top, que é legal, não é uma das minhas favoritas, mas é legal. Mas antes é aquela Super Power. Horrível. Não dá. Mas, ó, pra quem tá ouvindo, mesmo que você não esteja em dia com One Piece, se você passou do time skip, você pode ver. Já pode ver o Fan Letter, que ele é meio que um side story que não envolve diretamente os membros da tripulação do Luffy. Ele é sobre a população normal. Pessoas. Na época do retorno deles pra Shabond, né? Exato. Se passa ali no período que vai encerrar, né, o time skip. E é sobre pessoas normais vivendo a sua vida em Shabond. É um episódio só, é como se fosse um filme, é um curta. É um curta de 20 e poucos minutos, que é maravilhoso visualmente e maravilhoso narrativamente, assim. Ele é uma literal fan letter. Sim. Tipo, a história é sobre uma menina que quer entregar uma carta pra Nami, que ela é fã da Nami, mas o episódio é uma carta de amor a One Piece, assim. Sim. E é baseado num livro, né? Tem um livro, eu acho que talvez seja uma light novel, não sei exatamente como, mas é... Que não é escrito pelo Oda nem nada. Mas é muito, muito bom. Mas tô bem feliz com o anime atualmente, eu acho que ajuda muito que a Clarice tá amando, assim. Então, tipo, eu tô me alimentando da reação dela, assim, sabe? Ela tá muito empolgada, ela tá, tipo, chorou com a Tama, já, nossa, olha, caralho. Clarice, se prepara pra chorar, viu? Que eu, em um ano, chorei algumas vezes. Sim, tem bons momentos. Então é isso, One Piece, foda. Quem diria? I'm so sorry that you have to have a body, oh yeah. I'm very sorry that you have to have a body, one that will hurt you and be the subject of so much of your fear. It will betray you, be used against you, then it'll fail on you, my dear. But before that, you'll be a doormat for every vicious narcissist in the world. Oh, how they'll screw you all up and over, then feed you silence for dessert. story.